o vaqueiro Jonatas Campeão. Chama! Assim, ó. Evidentemente que eu não pensava em me apaixonar. Mas olha como é que eu estou e onde eu vim parar. Sim, procurando mil desculpas para me mandar mensagem. Procurando mil motivos para encontrar com você. Peace.